tinha 25 anos de amores e sonhos. Você era pra mim o meu drops de anis. Alecrim era meu rabo de saia, minha doce amada, linda, linda. Era tudo que eu queria, rosa e jasmim. Mas o tempo foi passando, o tempo é louco, o tempo é todo tempo, o tempo come o tempo. Chegamos ao fim. Tive nos braços de um outro, revirei na cama, passei a noite em claro, mas no fim das contas eu descobri. Motosserra, motosserra, era a peça que faltava no meu quarto de dormir. Motosserra, motosserra, hoje entendo porque tu olhavas tanto pro jardim. Fui serrando os seus pezinhos que eram para mim a coisa mais bonita que eu nunca esqueci. Prossegui. Serrei suas duas mãos que eram diamantes e quando rezavam pareciam conchas de marfim. Serrei suas duas pernas, os seus dois bracinhos, você ficou sendo a Vênus de Milos do meu jardim. Te serrei por dentro e fora, te serrei no meio, restou um toquinho, eu serrei também. Serrei feliz. Motosserra, motosserra, os pedaços manchados de sangue plantei no jardim. Motosserra, motosserra, germinaram daqueles pedaços rosas e jasmins. Motosserra, motosserra, os pedaços manchados de sangue plantei no jardim. Motosserra, motosserra, germinaram daqueles pedaços rosas e jasmins. Oh.